Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos, possa permanecer com todos. Comentar sobre essa data tem muitas possibilidades. Todos nós sabemos o que se passou naquele dia, há quase 2000 anos, lá em Jerusalém. Foram muitas as situações que as pessoas todas envolvidas naquele drama viveram, e nós temos muitas lições a tirar desses episódios em toda a vida do Cristo. Quando nós lembramos que Jesus escolheu pessoas comuns para serem seus discípulos, homens que não eram muito diferentes daqueles que nós convivemos e somos na atualidade. Basta a gente pensar, refletir no Evangelho, nós vamos ver que os defeitos que aquelas pessoas que conheceram pessoalmente Jesus tinham não eram muito diferentes das pessoas de hoje. Talvez existisse um diferencial naquelas pessoas que fosse um encantamento irresistível que elas tiveram por Jesus. Foram capazes de reconhecer as suas dificuldades, os seus impedimentos, as suas fraquezas, mas ainda assim se dispuseram a seguir aquele mestre. Esse talvez seja o grande diferencial que existia naquelas almas, que eram de homens que tinham muito valor, tinham muita força, mas tinham imperfeições como ímpetos de violência, de agressividade, tinham muitas vezes ilusões quanto à forma como o Evangelho se estabeleceria na Terra. Muitos imaginavam que Jesus vinha cumprir o papel mesmo do Messias, do povo judeu, daquele que viria a ser como um dominador. Só que Jesus vinha trazer uma forma de dominação que era de conquistar pelo coração, e não seria propriamente dominação. Seria trazer as pessoas para uma vivência diferente daquela que até então a humanidade conhecia. E o que nos surpreende hoje ainda é que, passados tantos séculos, muitos dos que se dizem seguidores de Jesus ainda estão confundidos quanto à forma de levar a mensagem do Cristo, quanto à forma de vivê-la. Imaginam que talvez seria melhor fazermos de uma forma mais ampla, mais convincente, mais dominadora. E é o que nós vemos muitos dos nossos irmãos nas várias denominações cristãs fazendo. E até dentro da nossa doutrina espírita nós vemos pessoas que se confundem muitas vezes com isso. Esquecem que o Evangelho, para que ele possa trazer resultados, para que ele possa iluminar os corações, ele precisa ser simples, precisa ser afetuoso, precisa ser bondoso, generoso, humilde. O Evangelho, para que ele possa atingir as almas cansadas, abatidas, ele precisa ser vivido intensamente. Ele precisa estar presente nas nossas reflexões diárias. Ele deve ser lembrado durante várias partes do dia. Não para que a gente viva alienado da nossa rotina, da vida comum terrena, mas porque essa lembrança nos inspire melhores atitudes, melhores posicionamentos. Porque se Jesus é o modelo, o guia, como os espíritos superiores responderam a Kardec, quando ele questionou qual era o modelo ideal para a humanidade, eles não foram buscar nenhum seguidor de Jesus. Não foram buscar sábios, nem intelectuais. Eles buscaram a figura do Mestre. Ele era o modelo, ou é o modelo que nós devemos seguir. Então, buscar refletir sobre Jesus ao longo dos nossos dias e ao longo do dia é o caminho para a gente buscar ter uma vivência mais profunda da sua mensagem. Porque é só assim que nós vamos conquistar as pessoas para as quais nós vivemos aqui, viemos aqui no mundo, nos reaproximar, estabelecer reparações daquilo que nós já criamos em termos de conflitos, de desacertos, desde outras vidas. A mensagem de Jesus, ela foi muito clara em relação ao relacionamento entre as pessoas. Jesus não deixou dúvida quanto à atitude que nós teríamos que ter para com o nosso próximo, não importasse quem fosse. Fosse alguém que nós amássemos ou fosse alguém que nós tivéssemos aversão, Jesus nos ensinou a oferecer o melhor às pessoas, sempre. E é muito interessante que ele, no auge da dor, no auge do sofrimento que um ser humano pode experimentar, que é o momento da morte, ainda mais a morte de uma forma como se praticou em relação a ele, que era da crucificação, uma morte lenta, dolorosa, uma morte em que levava as pessoas muitas vezes a agonizarem por horas a fio, levasse ele, nos momentos ali de reflexão, a pensar nas pessoas. Jesus se lembrou da fragilidade de todos aqueles que o seguiam e naquele momento não estavam ali presentes, observando. Ele pensou na vulnerabilidade, na fraqueza, na temeridade daqueles poucos dos seus discípulos que permaneceram próximos à cruz, observando aquela cena tão traumática. Jesus pensou na dificuldade de toda a humanidade quando ele pediu ao Pai o perdão àqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Naquele momento da dor suprema, muitas pessoas lembram e pensam que Jesus teria pedido a Deus que o afastasse dele as dores, os sofrimentos, quando na verdade ele estava refletindo e pensando em outras ideias. Ele não estava tanto pensando na sua dor, no seu sofrimento, mas pensava em todo o drama que se desenrolaria para a humanidade futura. Porque ele, como espírito superior, espírito puro, ele antevia as dificuldades que no futuro as pessoas teriam com a sua mensagem, que de tão simples, de tão objetiva, de tão clara, levava muitas vezes as pessoas a confundirem com outras ideias, como fizemos nesses séculos todos, de enganos, de equívocos, em que repetimos os mesmos enganos que os seus seguidores imediatos tiveram, de imaginar que o Evangelho seria uma forma de dominar o mundo, de estabelecer primazias, de estabelecer domínios sobre as pessoas. E nós precisamos, como verdadeiros cristãos, pensar realmente se nós queremos viver o Evangelho para nos sobressairmos perante os outros, se queremos estar ligados à mensagem de Jesus para obter vantagens que seriam muito mais para acalentar a nossa vaidade, ou se é realmente para compreendermos essa nova vida que ele vinha apresentar. Nós que queremos hoje a vivência do Evangelho, que queremos estar como seus discípulos, devemos pensar sinceramente o que nos move em nossas buscas, o que realmente é o nosso estímulo para fazer o que fazemos em nome do Cristo. É por amor? É por vontade de ver no mundo resplandecer esse mundo que ele disse existir, esse reino dos céus? Ou nós estamos ainda iludidos, como os discípulos também estiveram em alguns momentos, de imaginar que, por serem os mais próximos de Jesus, teriam alguma possibilidade de maior liderança, de maior destaque. Quando nós pensamos na condição daquele que é o verdadeiro discípulo de Jesus, ele cumpre aquilo que o Renato disse na prece, de ser o servidor de todos. Esse episódio é muito significativo para todos nós, estamos ligados a uma atividade numa casa espírita ou em qualquer outra instituição religiosa. Quando os discípulos estavam confundidos, querendo saber quem era o maior no reino dos céus, Jesus se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo confundiu a todos, principalmente a Pedro, que se recusou inicialmente a aceitar que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus disse que era necessário que ele fizesse aquilo. Porque ele queria, como mestre, como orientador daqueles homens, mostrar que se ele, que tinha espalhado tantas bênçãos, curado leprosos, restituído a visão a cegos, caminhado sobre as águas, se ele, que era capaz de conversar com doutores da lei e argumentar com base naqueles conhecimentos profundos que eles tinham na época, ele que tinha condição de alimentar espiritualmente milhares de pessoas que ouviam as suas pregações, se ele se dispunha a lavar os pés daqueles homens rudes, simples, qual não deveria ser a fraternidade existente entre eles? Qual não deveria ser o nível de comprometimento que deveria existir entre eles? Ninguém poderia se sobrepor a ninguém. Ninguém poderia pretender ser maior que o mestre, a não ser seguindo o exemplo dele, sendo servidor de todos. E quando nós vemos aquelas almas, aqueles seres que vieram ao mundo após esse período e que se destacaram de verdade como grandes exemplos de cristãos, nós vemos que eles foram as pessoas mais simples, mais humildes, os maiores servidores dos seus irmãos. Foram aqueles que se dispuseram a ajudar, a amparar, a aceitar e, sobretudo, perdoar as fraquezas do próximo. Porque é uma das características fundamentais de quem segue o Cristo, realmente exercer o perdão na sua vida. Realmente desculpar faltas e ofensas. Não guardá-las para no futuro cobrá-las. Não guardar o ressentimento para que numa ocasião propícia tudo aquilo possa ser despejado sobre aquele que o magoou. Não ter palavras duras para recriminar nem acusar ninguém. Todos esses que se destacaram como verdadeiros cristãos, eles souberam perdoar, desculpar e esquecer ofensas. Para nós que somos espíritos ainda iniciantes nessa caminhada espiritual, somos ainda muito iniciantes nesse processo, pode parecer muito difícil. Porque nós sentimos os conflitos, os embates da vida terrena, nós sentimos que às vezes as dificuldades são muito maiores do que as forças que nós temos. Mas nunca foi diferente para ninguém. Nunca foi diferente para nenhum dos seguidores de Jesus. Todos enfrentaram as suas dificuldades internas, sempre. Todos tiveram que vencer as suas imperfeições para um dia serem verdadeiros discípulos de Jesus. Então não seria fácil também para nós, não seria simples. Tem muitos que pensam que ter tido a presença de Jesus física teria sido algo irresistível, seria impossível não segui-lo. Mas milhares de pessoas conheceram pessoalmente Jesus, nem por isso o seguiram de pronto. E até entre os que o seguiram, existiram muitas dúvidas, muitos questionamentos, fraquezas, temeridades. Existiram momentos de indecisão. Imagina o abatimento dos discípulos quando viram aquele mestre que realizava fatos extraordinários pregado no madeiro, morto. Mas ali estaria a grande lição que ele viria trazer à humanidade. Porque com a sua aparição após a morte, traria uma esperança para aqueles discípulos que jamais seria abalada. Tivesse Jesus cumprido a trajetória humana de envelhecer e morrer naturalmente, talvez ele não criasse o impacto como houve com a sua morte. A sua permanência no mundo, aqui material, era para ser temporária. Não era para durar muito tempo, porque a sua condição espiritual não permitiria essa permanência indefinida no mundo material por muitos anos. Seria necessária a sua volta ao mundo espiritual, às regiões celestes onde ele habita. E ele, tendo sido alguém conhecido, presente no cotidiano das pessoas, aparecendo novamente após a morte, após o sepultamento do seu corpo, seria a demonstração inquestionável da existência desse reino que ele vinha anunciar. Era a comprovação que aqueles homens tiveram na época da realidade da vida espiritual. era algo inquestionável. E eles então passaram a ter a confiança plena da existência desse mundo espiritual. Então ele soube, a partir da sua partida, da sua morte, tirar também grandes lições, também grandes demonstrações. Tudo na vida do Cristo, tudo na vida de Jesus é grande lição, é grande oportunidade de reflexão. Ao pedir ao Pai o perdão no momento maior da sua dor física, é mostrar para nós que mesmo quando nós estivermos muito abatidos, cansados, quando nós estivermos muito machucados pelas experiências da vida, que ainda assim nós devemos pensar naqueles que nos agridem, naqueles que nos ofendem, naqueles que nos magoam, ainda assim pensar neles, nenhuma oração, pedindo a Deus que os perdoe. Ainda que o nosso sentimento não seja muito condizente com isso. Muitos pensam que seria hipocrisia da nossa parte. Mas nós sabemos que tudo que nós pedirmos em oração, e sendo parte do nosso entendimento, da nossa compreensão das leis divinas, e for para o bem, nós seremos atendidos. Então, quando nós pedimos a Deus que os perdoe, que perdoe as pessoas que nos magoam, nós estamos trabalhando dentro de nós mesmos a ideia do perdão. Estamos vivenciando algo que ainda não somos capazes de vivenciar plenamente, mas nós já estamos pondo em prática, ainda que de modo imperfeito, ainda que de modo muito incapaz, mas já é o início. Já é a tentativa. E nós sabemos que na oração a nossa mente se dilata, se amplia. Ela se expande de uma forma que nós captamos muita inspiração do alto. E é nesse momento, muitas vezes, que Deus vai operar a transformação, a modificação da nossa disposição em relação aos que nos ofendem. Então nós não precisamos aguardar o estágio de espírito superior, de espírito puro, para começarmos a exercer o perdão. Ele deve ser algo já posto em prática nos dias de hoje. Mesmo que nos sintamos incapazes, peçamos a Deus que perdoe as ofensas que nós recebemos. Peçamos ao Pai que nos ajude a perdoar o nosso irmão, porque certamente Ele nos dará isso. Ele nos ajudará a encontrar a compreensão que vai ser a base para o perdão verdadeiro no futuro. Mas enquanto nós nos dissermos incapazes de perdoar, incapazes de reconhecer as fraquezas dos outros e desculpá-los por serem como nós mesmos, fracos, imperfeitos, enquanto nós nos proclamarmos, então, incapazes de perdão, nós não seremos capazes. Mas se já colocarmos em prática, ainda que seja forçando a nossa vontade, ainda que seja contrariando aos nossos instintos de autodefesa, ainda que seja de uma forma que não é a ideal, mas é o início de uma transformação. Porque ninguém que começou a seguir Jesus começou pronto e acabado. Começou já apto a toda a virtude. Todos que foram verdadeiros seguidores de Jesus começaram com imperfeições. Salvo aquelas figuras que se destacaram, então, como Maria, sua mãe, que já era um espírito em condições de compreender a sua mensagem e de sentir a necessidade de pôr em prática tudo o que ele falava. Mas a sabedoria do Mestre em escolher homens simples para seu apostolado, para sua propaganda, era para mostrar isso para as gerações futuras. Que o homem que deseja realmente o bem, que é aquele que realmente quer modificação espiritual, ele pode se transformar sim. Ele pode se modificar. A mensagem do cristianismo, desde as primeiras horas até os nossos dias, é de que todo aquele que tem boa vontade, ele pode transformar a sua vida. Só que para isso, É necessário realmente se despir de todas as ilusões, das pretensões, do orgulho, da ideia de supremacia, da ideia de imposição, de dominação. Deve fazer-se humilde e simples como as crianças, pelo menos as crianças do tempo de Jesus. Deve-se fazer alguém capaz de aprender com as experiências da vida e de ouvir os ensinamentos do Mestre. Mesmo que não tenhamos tido a oportunidade maravilhosa de ouvir diretamente a sua palavra, ela ainda ecoou através dos séculos. Ela chegou até os nossos dias, apesar de todas as mutilações, todas as adaptações, todas as tentativas de ofuscá-la. Ela ainda repercute no mundo através das almas sinceras, talvez até sem compreender exatamente, mas ainda levam essas palavras ao conhecimento de muitos espíritos aqui. A força que mantém essa mensagem viva no mundo não foi a força pela imposição, pela dominação política, econômica, como fazem pensar os historiadores. Foi, na verdade, a força do exemplo daqueles leais seguidores de Jesus. E a permanência dela no mundo vai depender dos novos seguidores do Mestre, que queiram realmente viver essa grande mensagem, que é para todos, por mais imperfeitos que sejamos, por maiores que tenham sido os nossos erros, por maiores que sejam os nossos enganos, nós sempre temos a oportunidade de começar uma nova vida, porque é da nossa natureza, como espíritos infinitos, termos, em algum momento, uma transformação para o bem. Todos nós somos destinados a isso. E toda a humanidade está destinada a se transformar. Os dias de hoje são de grandes agitações, grandes transformações no mundo e marcam transformações profundas para a humanidade. Precisamos cooperar nessa grande transformação através do nosso exemplo, da nossa constância no bem, da nossa oração, da nossa atitude mental positiva, espalhando o amor, a caridade, a benevolência, a fraternidade para todos. Que possamos todos, então, com essa mensagem do Cristo, nos dispormos a sermos seus discípulos, ainda que muito incapazes, ainda que muito imperfeitos, ainda que tenhamos que repetir muitas lições, mas não abandonemos esse posto. Não desistamos, nem nos iludamos com as situações da vida material, que muitas vezes nos enganam, que muitas vezes nos desviam desse caminho. Mantenhamos firmes o nosso ideal e nós um dia perceberemos as grandes transformações pelas quais passaremos. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e que possamos, com fé, com confiança, com determinação, sermos leais seguidores de Jesus.